very good. Se tem opção de escolha, então desfrute. Baby, Hugo, Dolce & Gabbana. Claro que eu posso, pô, eu vim da lama. Peixe, lobo, bolso zoológico. Não faço trap, eu só faço negócio. Vários pilantra quer chamar de sócio. Várias vadia que eu tenho remorso. Chama, danço e até danzinho. Nem vou comer, vou deixar de ladinho. Desde menor, mãe chama de malino. Chama atenção e nem sou leonino. Ponto 4-0 na testa. Levo sua grana e tudo que te resta. Faço dançar como se fosse festa. Quer chavear, nós é a chave mestra. Tudo que eu quero, que eu gasto, não é da sua conta. Errado é quem te aponta. Olha o que planta. Tá sem nada pra janta. Só visão e papo reto. Errar e depois chorar não adianta. Coloca na balança dinheiro e confiança. E ela quer ir pra party, baby. Depois quer vir pra base e fuder. Netflix hoje é privê. E a cena principal é você. E ela pede outro round, eu tô pronto. Essa beat não para, eu tô tonto. Ela é foda, se cai no seu conto. Jogando essa raba no ponto. Baby, cê sabe, eu tô pronto. Ela faz charmes e eu não condição. Piques na conta, calcinha no chão. Essa mina é uma chave, ela para o bailão. Hoje o cartaz é a dama e a ação. E ela quer jogar pra tropa perigosa, sempre vem. Liga suas amigas que hoje cê vai chapar. Joga nesse copo, bala MD Codei. E amanhã o que resta é só história pra contar. Night, Louis, Burberry, Gucci. Se tem opção de escolher, então desfrute. Bey, Dolce & Gabbana. Claro que eu posso, porra, eu vim da lama. Peixe, bolso zoológico. Não faço trap, eu só faço negócio. Vários pilantra quer chama de sócio. Várias vadia que eu tenho remorso.